de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de quatrão, de quatrão com xereco. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Chora, viu? André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. É, filha. Vou botar ela fora. Meninas, tá com saudade de sair com o paredão com as suas amigas. Deu saudade, né, filha? Com saudade, né, filha? Curtir o paredão e curtir com suas amigas. Deu saudade, né, filha? Deu saudade, né, filha? No paredão. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de quatrão, de quatrão no xereco. Vem de quatrão, de quatrão. Vem de quatrão. Vem de quatrão, de quatrão no paredão. Vem de